Podcast. Boa noite. Meu nome é Fausto Salvadori, sou diretor de redação da Ponte Jornalismo e estou muito feliz de estar aqui com o programa, nossa live da Ponte para cá, trazendo o Luiz Eduardo Soares. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fausto. Tudo bem? Prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra e uma alegria conversar com você, Luiz. Bom, deixa eu começar apresentando aqui o Luiz, para quem não conhece. Vou ler a minha colinha que eu fiz aqui. Luiz Eduardo Soares formou-se em literatura, é mestre em antropologia, doutor em ciência política, com pós-doutorado em filosofia política. É, ele não poderia trabalhar no governo Bolsonaro, entre outros motivos, porque o currículo dele está correto, não tem nada inflado aqui. Ele foi secretário nacional de segurança pública e coordenador de segurança, justiça e cidadania no estado do Rio de Janeiro, entre outros cargos públicos. Foi professor da Unicamp, do IUPEG, além de professor visitante nas universidades de Harvard, Virgínia, Pittsburgh e Columbia. É autor de vários livros, dois deles finalistas do Prêmio Jabuti. Seus três últimos livros são Desmilitarizar, pela editora Boitempo, O Brasil e Seu Duplo, pela Todavia, e está lançando hoje o livro sobre o qual a gente... está lançando, porque o livro sobre o qual a gente vai falar mais hoje, que é o livro Dentro da Noite Feroz. Vitor, põe na tela para a gente ver a capa do livro. Sempre quis fazer isso. Adorei isso do põe na tela. Obrigado, Vitor. Esse, na verdade, é um e-book, né? Acho que a primeira vez que você faz um e-book, Luiz... É, exclusivamente e-book, sim, vários outros livros meus estão disponíveis como e-book também, vários, mas que tenha saído só como e-book é apenas esse. Vamos ver se depois, dependendo, né, a gente faz também o livro físico. É que agora com a pandemia é muito difícil, né, muito complicado você ter circulação, distribuição. Então, sobretudo, a Boitempo trabalha muito com seminários, palestras, reuniões em que se armam banquinhas, né? Estudantes, professores, colegas e movimentos sociais compram um livro. E, nesse caso, a gente está com as coisas, evidentemente, em marcha lenta. Né? Mas é legal o e-book. A gente acaba se acostumando. Eu agora praticamente só compro o e-book, até por falta de espaço, né? A gente não tem muito jeito. É, eu aderi ao e-book por pressão aqui da minha casa, né? Minha esposa exigiu que eu usasse mais e-books e menos livros para que houvesse mais espaço físico para a gente dentro de casa. Luiz, o seu livro, Dentro da Noite Feroz, ele tem como subtítulo Fascismo no Brasil, e você, quando estava escrevendo esse livro, aconteceu de você... Enquanto pensava no fascismo em termos teóricos, foi alvo de sentir o fascismo em termos práticos na própria pele. O seu nome apareceu junto com o de outras centenas de pessoas em um dossiê elaborado por um órgão do Ministério da Justiça, a Secretaria de Operações Integradas, um dossiê de pessoas ligadas a... Aliás, um dossiê de policiais antifascistas de pessoas tidas como inspiradores do movimento, foi tratado como um movimento subversivo na linha dos vários dossiês que existiam na época da ditadura. Como foi para você estar escrevendo um livro sobre o tema do fascismo, de repente ter que lidar com algo tão fascista na sua vida prática? De fato, eu estava mesmo escrevendo, já estava avançado. Antes de eu te responder, eu tomo a liberdade de mencionar duas instituições que, na apresentação, eu acabei não te passando. Eu sou professor aposentado da UERJ, tenho muito orgulho de ter sido professor por tantos anos da UERJ. A UERJ foi pioneira, né, nas cotas e políticas afirmativas. E tenho o privilégio de ser agora professor visitante, professor convidado, é o nome da UFRJ, então eu não quero deixar de prestar aqui as reverências, né, e fazer as referências devidas. Mas, de fato, o que você conta foi chocante de início. Sabe por quê, Fausto? Era uma sexta-feira, quando o seu colega Valente, Rubens Valente, do UOL. Rubens Valente, do UOL, um excelente jornalista, um repórter, muito corajoso, e fez um trabalho notável e deu esse furo de reportagem, dizendo que havia um dossiê que estava sendo produzido no âmbito do Ministério da Justiça. Não se sabia de que se tratava, mas era um dossiê que envolveria os que endossaram os policiais e as policiais que endossaram o manifesto dos policiais antifascismo, um movimento importante de policiais civis e militares de todo o país. É um movimento pequeno ainda, mas eu acho bastante significativo. Então, todos que endossaram o manifesto que o movimento elaborou estariam ali contemplados, né, no tal dossiê. Além disso, quatro intelectuais, ou sei lá como chamá-los, entre eles o locutor que vos fala, o seu entrevistado de hoje. Mas eu soube disso, o Rubens tinha até me mandado na véspera uma pergunta, alguma coisa do tipo, se eu sabia de algo, de dossiê, algo assim, eu nem compreendi direito, nem sei se tive tempo de ser gentil e educado o suficiente para responder, não me lembro, mas se respondi foi, não estou sabendo, algo assim. Eu estava participando de uma reunião virtual numa plataforma e, lá pelas tantas, eu comecei a ver o meu celular piscando, eu tinha de deixá-lo no mudo por conta da participação na reunião, mas sucessivas vezes, com tanta insistência que eu tive de me afastar, pedir licença e ver os recados, porque parecia alguma coisa grave. E todos os amigos mandavam mensagens. Todos os amigos, é exagero, mas um número grande de amigos me mandavam mensagens dizendo: você já sabe dessa história do dossiê, o que é isso e tal. E eu fiquei preocupado. Ficaram sabendo primeiro que você. Pois é, porque eles viram a notícia no UOL, né? E eu estava envolvido com essa reunião. Bom, terminou, aí eu li a notícia, fiquei preocupado, que história é essa e tal. E, curiosamente, veja as coincidências que aí começam. Um outro colega que tinha sido também mencionado no tal dossiê teve o seu celular clonado durante essa tarde. E, nesse mesmo período da tarde, e eu fui saber isso assim que terminou a reunião, o celular da minha enteada tinha recebido uma mensagem muito estranha, como se fosse da mãe dela, da minha esposa. E o nome, entretanto, estava grafado errado, mas a foto era dela. E era uma mensagem estranha, porque elas estavam juntas e a mensagem perguntava como ela estava e tal. Ela imediatamente fotografou aquilo, gravou e ligou para o número do qual ela recebera a mensagem, e o número desapareceu. Bom, tudo bem, são coincidências da vida, e a gente vai tocando as coincidências. Você acha que foi coincidência mesmo? Espera que vai melhorar. O capítulo final agora deixa a gente, eu ia dizer de cabelos em pé, você mantelosar de pé. Eu já não os tenho. Então, na segunda de manhã, bem cedo, antes das 8, uma amiga da minha esposa ligou para ela, nervosa, sem entender. Ela ligou o computador dela e, na tela, apareceram os dados da minha esposa e meus também. Logins, senhas, um cardápio amplo. Que história é essa, né? Assustador, né? Aí a coisa começou a ficar um pouco complicada, e quer dizer, a hipótese das coincidências começou a se mostrar insustentável, porque eram muitos os indicadores sucessivos, né, com essa sobreposição de iniciativas. por mais que eu não goste das teorias conspiratórias e não tenha nenhum traço paranoico, eu confesso que aí achei que havia algo. Nos deu um trabalho grande, porque nós passamos a manhã entrando em cada conta, conta bancária, conta de e-mail, as contas que a gente tem em aplicativos, você sabe, né? Nos programas todos, e alterando login, alterando senha, e preocupado, né, com essas implicações. E aí começou essa história. E nós, imediatamente, eu falei com os companheiros que estavam também citados, e nós tomamos as providências legais imediatamente, começamos a agir legalmente. E, felizmente, Fausto, houve uma reação muito forte por parte de entidades da sociedade civil, algumas instituições, e no campo da política também, vários e várias deputados e senadores se tomaram iniciativas importantes, como o Randolfo Rodrigues, o Molon, o Marcelo Freixo, a Jandira Fegali, pessoal do pessoal lá do Rio Grande do Sul. O próprio STF, né? Pois é, o STF foi provocado pelo Randolfo e a ministra Carmen Lúcia, então, exigiu que se explicasse que se tratava. O ministro não deu explicação satisfatória, porque, primeiro, eles diziam que não sabiam de nada, não havia nada. Depois, demitiram um coronel, que era funcionário do Ministério, supostamente responsável pela unidade que teria elaborado o tal dossiê. Depois foi ao Congresso, disse que não era dossiê, era um relatório. Ah, bom. Agora, tranquilo, né? Finalmente, o Supremo se pronunciou de uma maneira firme, né? E pedindo que se seguisse, porque não se tratava de investigação, não havia acusação nenhuma, não havia nenhum procedimento legal, não havia rigorosamente nada. Eles estavam provavelmente querendo mostrar serviço para o chefe, identificando os seus opositores. E é claro que no interior do universo policial, eles são muito sensíveis a isso, vozes de oposição, vozes antifascistas, acabam sendo privilegiadas sob o foco repressivo, né? Então, talvez por isso tenha havido essa reação. Mas há um histórico anterior, não quero me alongar muito nisso, mas talvez seja interessante mencionar que, no ano anterior, eu fui convidado, eu estava lançando o meu livro Desmilitarizar, no primeiro semestre, lá por maio, da Boitempo, Desmilitarizar, Direitos Humanos e Segurança Pública. E eu fui a vários estados, acho que uns 12, 13 estados, fazer lançamentos lá, debates, etc. E fui convidado, foi uma honra ter sido convidado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, na 7ª Câmara, que é responsável pelo controle externo da atividade policial e pelo controle externo, eu creio que também do sistema penitenciário, na área de direitos humanos, enfim, eu sei que sim, do controle externo da atividade policial. Eu fui convidado para fazer lá o lançamento e um debate sobre o livro. Então, bom, fiquei, claro, honrado com o convite, eu aceitei. E quando faltavam duas semanas, mais ou menos, para o evento, uns 10 dias, o governador do Rio, então governador, hoje está sob processo de impeachment, provisoriamente, pelo menos, afastado, o Witzel, ele gravou um áudio dizendo que os organizadores desse evento deveriam ser severamente punidos, que era um absurdo, era um assinte, uma ofensa à instituição Polícia Militar. Veja, Fausto, debater a questão da natureza militar da nossa polícia ostensiva, se ela deve ser militar ou não, discutir reforma policial, isso merece punição e é uma agressão à instituição. Bom, Eu confesso que não dei importância a isso, achei que ele estava naquele momento de buscar competir com o presidente para ver quem era mais fascista, e então não dei maior importância. Ocorre que alguns dias depois, menos de uma semana depois, a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça, que é muito importante a entidade, elaborou uma nota dizendo que considerava uma agressão inaceitável a realização desse evento, discutindo esse tema na Procuradoria-Geral da República. Eles não tinham poder, porque o Ministério Público trabalha desse modo, os seus membros têm muita autonomia, então os procuradores gerais não têm autoridade para impedir, para proibir a realização de um debate. Mas chama atenção a Associação de Procuradores, que deveriam ser os guardiões do Estado de Direito, querer cercear o debate. Eu fiquei realmente muito perplexo e muito preocupado, muito triste, porque nós vimos que, claro, não se pode falar genericamente de uma instituição, ela é sempre um espaço, um campo de conflitos, de lutas, de contradições. E nós sabemos que, de fato, o Ministério Público não tem cumprido o seu dever constitucional de controle externo na atividade policial. Por isso, há o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios vulneráveis. Se não houvesse essa cumplicidade por omissão, às vezes por ação, que também se estende ao judiciário, e, é claro, o universo político, os executivos estaduais, não seria possível isso. Então, o Ministério Público deve à sociedade brasileira e à democracia. Mas há gente da melhor qualidade lá, há democratas convictos, radicais e dispostos, né, a alterar esse tipo de atitude. Bom, tudo bem, nós mantivemos, quer dizer, não cabia a mim manter, mas os anfitriões mantiveram, felizmente, o evento, tudo certo. Até que, 2-3 dias depois, Fausto, o Major Olímpio, senador de São Paulo, grava um vídeo dizendo que esse evento tem de ser cancelado, que os organizadores têm de ser punidos e que isso é um acinte que a Polícia Militar deveria retirar dos gabinetes dos procuradores e promotores nos estados todo o seu pessoal que estivesse cedido em represália a essa hostilização abjeta, etc. E que ele estaria lá, ele convocava os seus companheiros de farda de Brasília a estarem presentes, fardados, para enfrentar, fazer face a essa agressão gratuita, ou esse desrespeito, etc. O inimigo super perigoso, um professor universitário desarmado, tinha que se enfrentar com fardas. É um negócio, se me contassem, eu não acreditaria, né? Se não fosse o nosso contexto esse completamente translocado. Aí os organizadores entraram em contato comigo e disseram o seguinte: olha, o que você acha da gente convidar o Coronel Olímpio para participar da mesa, para ser um debatedor? Eu falei: ótimo, puxa, seria excelente, porque é isso que eu quero discussão, eu quero debate, não há problema nenhum. Bom, eles então dirigiram ao senador o convite. O senador não aceitou pessoalmente estar, mas indicou, eu não sei se era seu chefe de gabinete ou um assessor importante, que eu acho que tinha sido, inclusive, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, se não foi, eu acho que sim, se não foi, de qualquer forma, ocupar cargos muito importantes, inclusive na Associação Nacional dos coronéis, dos oficiais da Polícia Militar. Então, uma pessoa influente, importante, que trabalhava com o Major Olímpio. Bom, muito bem. Então, nós fomos, e eu te confesso, Fausto, que preparei longamente a exposição, a palestra. Eu falaria por uma hora, não sei se uma hora e meia, enfim, o tempo que me foi concedido, eu procurei ocupá-lo de uma forma muito, muito, muito cuidadosa, distinguindo o que me pareceria capaz de obter consenso, por ser óbvio, e aquilo que certamente seria objeto de dissenso. E esse dissenso eu respeitaria, apresentaria meu ponto de vista, dando todo o espaço, então, para que a outra voz se contrapusesse aos meus argumentos, né? Mas de uma maneira muito civilizada, porque eu acho que teria até um passo importante no debate público mesmo. Bom, fiz isso com toda a cautela, com todo o cuidado, acho que fui bem sucedido. Terminei uma colega da Justiça Global, porque também naquele momento estava se inaugurando uma exposição de fotos sobre violência policial. O colega fez uma exposição sobre em torno do que se propunha ali, a questão da digitalização, meu livro, minha fala e tal. Ela fez uma ótima intervenção, que foi muito coincidente, foi complementar a minha, né? E finalmente, o coronel, ou foi o contrário, o coronel falou antes dela, eu não me recordo da hora, mas o fato é que... É o coronel da reserva Elias Mira da Silva, né, que ele assessora o Olímpio, e ele também é presidente do Defenda PM, que é um grupo que surgiu agora, que tem uma característica bem forte, extrema-direita, defende bolsonarismo, e também eles têm feito muita ação no sentido de lutar judicialmente por policiais acusados de homicídio. Isso, exatamente. E eu depois é que fui conhecer, inclusive, essa associação Defenda e li alguns editoriais e fiquei escandalizado, porque é uma réplica do integralismo. Eu estava terminando o livro, disse, bom, isso aqui comprova a conexão direta, né, do Bolsonaro, se nós precisássemos de mais uma comprovação, do bolsonarismo com o integralismo. Porque é impressionante, o discurso é muito chocante mesmo. Mas, enfim, e também o meu anfitrião fez uma intervenção muito, muito boa. E eu, então, ouvi o coronel. E o coronel, chegou o momento dele se pronunciar. E você sabe que ele projetou fotos de tropas das Forças Armadas venezuelanas, fotos do Chávez, fotos cubanas com o Che e o Fidel, e fotos, inclusive, do ditador da Coreia do Norte, com tropas militares. E ele sempre dizia, mostrando essas fotos e tal, ali ele gosta dos militares, lá ele gosta dos militares. Ele e você, no caso. Foi realmente surpreendente, porque eu estava aguardando a discussão do que eu havia dito, né? E, no final, ele projetou um texto, um pequeno trecho extraído de alguma entrevista ou de algum texto meu publicado na imprensa, em que eu dizia: os democratas devemos superar todas as nossas divergências unindo-nos em torno da defesa da liberdade de Lula. Lula estava preso. Ele mostrou isso como assim, um desmascaramento definitivo e irrevogável, que deixava, então, tudo claro, como quem diz CQD nas equações, como queríamos demonstrar. Vejam, é apenas um petista, não passa de um petista, se trata de um petista, ou seja, o meu discurso todo não tinha nenhum valor, porque, afinal de contas, eu defendia a liberdade de Lula, eu era supostamente um petista, etc., um esquerdista, um comunista, isso ele não disse, mas, enfim, se poderia até imaginar que seriam essas as derivações. E, diante disso, eu percebi, Fausto, que nós estávamos, de fato, numa situação muito, muito, muito mais delicada do que muita gente pensa. Aos poucos foi ficando mais claro como é que o governo está agindo. Joga, como dizia minha avó, joga verde para colher maduro, vai testando, vai calibrando as suas ações de acordo com as reações que provoca, com a resistência que encontra. Por isso que, no caso do nosso dossiê, foi muito importante o Supremo ter se pronunciado, foi decisiva a participação de tantas entidades solidárias. Aliás, também naquele evento, nós recebemos uma carta, nós, que eu digo, os organizadores da PGR, receberam uma carta assinada por mais de 40 entidades de todo o Brasil, em apoio à realização do evento, do debate sobre o tema, em solidariedade a nós. Então, pelo menos nós estamos resistindo, mas... Ô, Luiz, é inacreditável. E reações como a do STF, no episódio do dossiê, mostrariam, como muitos gostam de dizer, que as instituições estão funcionando? Essa é uma ótima pergunta, Fausto, porque o fato de... Parece um carro antigo que o papai tinha. Antes de morrer, ele teve um último carrinho do qual ele não se desfazia de jeito nenhum. E o carro já não funcionava, não pegava, mas ele, de vez em quando, ia na garagem, ligava. Eu disse, papai, não dá jeito, não tem jeito. Você vai... disse, não, meu filho, mas no sábado ele pegou. No sábado ele funcionou. Então, nós estamos diante do seguinte, as instituições parece que operam por espasmos, isso por força dos conflitos internos, certamente, dos cálculos, das circunstâncias, mas por espasmos. Então, você tem algumas iniciativas muito importantes que foram cruciais. O Supremo, esse ano, adotou algumas medidas que foram muito importantes em relação às fake news. Para nós foi decisivo, e eu acho que para toda a sociedade brasileira, a história do dossiê, porque não nos dizia a respeito apenas, né? Eu acho que foi muito importante, e várias outras que foram extremamente significativas e corajosas. Mas, por outro lado, nós continuamos convivendo com a pandemia sem qualquer política decente, consistente, né? Que mostre o governo federal assumindo suas responsabilidades. Os efeitos são trágicos. Nós estamos vendo a destruição do meio ambiente, nós estamos vendo ataques à Amazônia e ataques às sociedades originárias. Essas são perdas irreparáveis. Enfim, há uma sequência absurda de posturas, né, que violam os princípios constitucionais, a quantidade de violações do próprio presidente, e, enquanto isso, o Congresso, né, se mantém olimpicamente indiferente em função do discurso de que a maioria é governista, o Centrão foi cooptado, então não adianta... Eu me refiro ao presidente Rodrigo Maia, né? Não as oposições que continuam na luta, mas o presidente do Congresso, da Câmara, diz que não adianta nem considerar isso. Por outro lado, ele trata o presidente normalizando a sua presença, a sua gestão, abraça a Paulo Guedes. E justamente no momento como esse, em que o bolsonarismo não está mais fazendo aqueles ataques diretos ao STF, está compondo com o Centrão, que indicou para o STF um ministro aparentemente não lunático. Começa a se passar a impressão, para a opinião pública, para parte dos analistas, de que o bolsonarismo estaria sendo domado, ele estaria se adequando e já não ofereceria mais um risco para a democracia. O que você acha dessa visão? Eu acho que é um imenso equívoco, porque o dragão está na garagem. O incêndio está no quarto, está tranquilo, está só no quarto, o incêndio não saiu do quarto. Nós não podemos conviver na casa com o cômodo em chamas, nós não podemos conviver na casa com o Leviatã salivando nos nossos calcanhares, esperando a primeira oportunidade. nós sabemos que, bom, há vários caminhos para uma ditadura. Nós estamos perdendo direitos, nós estamos diante de práticas que, na realidade, impõem uma redefinição institucional. Nós já não estamos numa situação democrática plena. Ninguém mais age como se nós tivéssemos, a não ser alguém que não tenha noção da realidade na qual nós vivemos. Cautelas de todos os lados. Nós sabemos que há uma contagem regressiva que pode ou não resultar numa ou noutra ação. E o que é que nós temos no cardápio mundial? Porque esse não é um processo exclusivamente brasileiro, que torna tudo muito mais grave. Nós temos hoje na agenda, ou no repertório de alternativas, a via húngara, que é um pouco a polonesa também, nós temos a via boliviana, e temos o modelo clássico, aquele dos anos 60 e 70, que os analistas consideravam aposentado, porque incompatível com a complexidade da sociedade brasileira, com seu nível já de evolução política, etc. No entanto, nós vimos que até esse está na prateleira, está ali, entre as alternativas. Quando é que nós vimos isso? E que modelo é esse? É o modelo do tanque na rua. Onde é que nós o vimos? Na reunião do dia 22 de maio, em que Bolsonaro teria decidido, e a reportagem da revista Piauí não foi desmentida, jamais, em que Bolsonaro teria decidido intervir e teria obtido a anuência dos seus auxiliares mais próximos, generais, ministros, palacianos, com exceção de quem ali fez o papel do princípio de realidade ou da razoabilidade, que foi, para surpresa nacional, o general Augusto Heleno. Quando o país está dependendo da racionalidade de Augusto Heleno, você vê que o negócio está complicado. É desesperador. E o Bolsonaro chegar a considerar seriamente a hipótese do golpe, ou do autogolpe, como se diz. E foi a sensibilidade democrática do general Heleno que freou a irrupção da catástrofe. Então, imagine a situação. Por outro lado, a via húngara é aquela que o André Singer chama do autoritarismo furtivo, a infiltração gradual, pouco percebida, das instituições e nas instituições, de modo, e as alterações legais sucessivas, cumulativas, com paciência, e ao longo do tempo a mudança começa a se manifestar. Inclusive com vitórias eleitorais. E é só a posteriori que se percebe nitidamente qual foi o percurso que conduziu à situação ditatorial. É o que aconteceu na Hungria. Luiz, antes... quando você vê, por exemplo, nessa semana, a gente teve um defensor do DPU, Defensoria Pública da União, tentando combater uma ação simples de ação afirmativa feita pela Magazine Luiza. Algo inimaginável, assim, quando você pensa na história da Defensoria Pública da União, o que ela representa dentro da Constituição de 88, a ideia de garantia de direitos, ainda que seja algo minoritário lá dentro, que seja sendo combatido pelos próprios, por outros defensores também, que ficaram indignados com essa atitude, mas o fato de haver um defensor público que acha que é correto você combater uma tentativa de combater o racismo, mostra também essas infiltrações que começa a ter nas instituições, essa via húngara como... Exato. E alguém dirá, não, mas não são infiltrações, eles já estavam lá. Pois é, aos poucos vai havendo novos recrutamentos, mas os que já estavam lá, muitas vezes, não tinham saído do armário. Os fascistas, ou proto-fascistas, ou neofascistas, como se queira, eles estavam lá. Veja o que aconteceu no Ministério Público logo depois das eleições de 2018. um grupo muito numeroso assinou um manifesto, Ministério Público pela Sociedade, ou com a Sociedade, algo assim, defendendo as bandeiras de Bolsonaro, as bandeiras que ele erguera na campanha, que estavam no seu programa, bandeiras que violavam ostensivamente a Constituição, princípios constitucionais elementares. Ou seja, Bolsonaro abriu as portas do inferno. Essa infiltração já se dava, ou melhor, nós tínhamos, contávamos dentro das instituições e sabíamos disso, não tão nitidamente, com a participação de profissionais, de fato, ideologicamente fascistas, a despeito da natureza democrática de tais instituições. Eles agiam e, de alguma maneira, eram limitados pela atmosfera, pela cultura política e, pelas tendências que então se impunham, que eram dominantes, intelectualmente, inclusive, nas instituições. Mas, na defensoria pública, esse não foi o primeiro caso, Fausto. Houve outros. Por exemplo, outra grande conquista desse ano, eu falei de algumas conquistas que devemos ao Supremo, apesar de tantas hesitações e cumplicidades também, mas outra que devemos ao Supremo foi a aprovação da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que proibiu operações policiais em favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia. Por mais que isso tenha sido insuficiente, ilimitado no tempo, etc., mas foi histórico para nós. Foi um momento muito, muito significativo. Participaram da formulação desse documento fundamental e dos que se agregaram várias associações, entidades da sociedade civil, das comunidades. E foi o PSB que apresentou, Dr. Daniel Sarmento, que apresentou a DPF, mas reunindo um número grande. Nós tivemos aqui a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que faz um trabalho extraordinário, participou ativamente, foi fundamental nisso tudo. Quem é que ficou contra nós? Claro, o governo do Estado, do Rio, as polícias aqui do Estado do Rio. O Ministério Público ficou em cima do muro, ou seja, no fundo, não endossando a nossa posição, mas, por incrível que pareça, a Defensoria da União se pronunciou também contra nós. Então, nós temos o Ministério da Justiça agindo como um ator político contra os direitos, né, contra a Constituição, a Advocacia Geral, a Defensoria Geral também, o Ministério Público, nós sabemos, atravessados que estão por esses segmentos. Portanto, a questão é: as instituições estão funcionando? O que, que significa funcionar? Até hoje, o Ministério Público funcionou? Em muitos casos, sim. Em muitas questões, sim. Porque, repito, há uma heterogeneidade grande e conflitos internos. Não é uma unidade. As instituições não são blocos unívocos, né? Então, o Ministério Público foi fundamental em muitas questões, mas foi cúmplice do genocídio em curso nos territórios vulneráveis pela brutalidade policial letal, que é campeã mundial, particularmente no Rio de Janeiro, mas não apenas. Fausto, só, eu sei que você sabe disso também, a Ponte faz um trabalho extraordinário desde o início, é para nós uma referência absolutamente crucial. Então, vocês sabem disso, divulgam com tanta qualidade, mas a audiência muitas vezes não sabe, amigas, amigos que nos ouvem, nos acompanham, nos veem. Nós tivemos, no ano passado, 1.814 mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro. 1.814. Foi um recorde histórico. No ano anterior, já houvera outro recorde histórico, que fora o ano da intervenção federal. Mesmo assim, tivemos um recorde histórico de brutalidade policial letal. Esses 1.814 correspondem a 40% dos homicídios dolosos cometidos na cidade do Rio. 40%. E 30% dos homicídios, se considerarmos todo o Estado. As polícias são responsáveis no Brasil por cerca de 10% dos homicídios que há nacionalmente. E é claro que esses dados são extremamente subestimados. Isso é uma barbaridade. Eu posso dizer que, então, no Rio de Janeiro, se a polícia parar de matar, nós tendemos a ter quase menos metade dos homicídios na cidade do Rio. É alguma coisa absolutamente escandalosa. E o Ministério Público esteve ao lado disso. Está funcionando, todo mundo diria, sim, o Ministério Público funciona. De fato, funciona em tantas questões. Hoje, o Ministério Público funciona. Eu sei que há luta interna em torno disso. E o Supremo funciona. Vendo o que está acontecendo com a Amazônia e com as sociedades originárias, é plausível. O Congresso Nacional está funcionando, sendo cúmplice, normalizando o fascista no poder, naturalizando a catástrofe. Por quê? Porque a agenda de Paulo Guedes é a agenda apoiada pelas elites, não só pela elite financeira, pelas camadas médias superiores que endossam a perspectiva neoliberal, uma agenda neoliberal selvagem, privatizações selvagens. É a demolição do Estado social, dos direitos que foram conquistados ao longo da nossa história e consagrados na Constituição de 88. A Constituição está sendo rasgada. Eles estão dispostos a conviver com um dragão na garagem sem nenhum problema. E por isso eles não admitem a utilização do termo fascista. Você pode até dizer direita, até direita radical, extrema direita, ultradireita, isso tudo é palatável. Por quê? Porque para quem quer apoiar o governo, porque precisa estar abraçado ao projeto de Paulo Guedes, que é o projeto do capital financeiro e, enfim, dos grandes interesses no Brasil e do imperialismo, para usar a expressão mais clara, né? Para esses é muito importante normalizar o fascista e apresentá-lo como apenas um conservador radical, grosseiro, bruto, rústico, mas que está disposto a modernizar o país. Então, convivamos com o fascista e vamos neutralizar, na medida do possível, a natureza brutal, criminosa dos atos fascistas. Vamos buscar... Há, por exemplo, uma manchete da Folha na virada do ano, não me lembro se foi no início do ano, no final do ano, que me deixou, de fato, muito chocado. Eu sou assinante da Folha, leio a Folha, e a Folha tem muitas virtudes, tem espaço para contraditório, tem competência instalada, inegável, etc. Mas há coisas que são realmente de chorar. Então, a manchete principal dizia o seguinte: ouvimos especialistas e não sei quantas iniciativas do governo foram consideradas positivas, não sei quantas negativas. As negativas excedem as positivas, então o governo foi mais mal do que bem no primeiro ano. E as iniciativas, então, são as seguintes. Então, você compara, a destruição de uma sociedade originária, a devastação da Amazônia, de um lado, as agressões à liberdade, de outro lado, a reforma da Previdência, uma postura... Por esse critério, era facinho você dizer que o governo de Adolf Hitler, pelos benefícios que trouxe na Alemanha, mas só teve alguns campos de concentração, na média, o governo razoável. Né? E a gente fez um editorial que era no rumo certo, além de recentemente ter comparado o Bolsonaro com a Dilma. Né? Não, e você foi no ponto certo, eu usei numa entrevista recente essa comparação com nazismo, assim, o Hitler, de fato, foi muito ruim o genocídio, foi muito ruim ter matado milhões, mas deu jeito na economia, resolveu a inflação, por outro lado, né? É como se fossem de mesma natureza, como se fossem homogêneos os fatos. Quando você extingue a vida, quando você destrói o que é irreparável, quando você humilha o país e o submete à potência imperial, quando você dilapida as instituições, quando você ameaça as liberdades, tudo isso é equivalente a pontos A, B e C da agenda econômica. É alguma coisa da ordem do abjeto. Né? Então, o fascismo não chegou ao poder sozinho, ou só pela força dos integralistas e dos evangélicos ultraconservadores e dos oportunistas. Houve também esse outro tipo de oportunismo. Né? As elites apostaram no pangaré porque era o que lhe era dado no momento, já que os seus candidatos in pectore faliram, ficaram pelo caminho. E aí esse casamento de conveniência suscitou até uma certa ameaça de impeachment num certo momento, e Bolsonaro acabou recuando. E a peça-chave nisso tudo é o Paulo Guedes, né? Então... E não dá para dizer que estamos diante de uma escolha muito difícil, como disse o Estadão, a respeito do Haddad e do Bolsonaro, né? Também nas eleições. É inacreditável, no dia da eleição. Tá? Eu já vou entrar também nessa questão e entrar mais na questão do livro. Deixa eu só ler alguns comentários que chegaram aqui. Bruno Lopes disse, Luiz Soares, um dos pensadores da segurança pública do Brasil. Priscila Marise pediu para mandar um beijo para ela lá em Nova Iguaçu. Um beijo, Priscila Marise. Um beijo, Priscila, que legal. Alguém entrou aqui desavisado, porque viu o nome da ponte para cá e perguntou cadê o Mano Brown. Grande Mano Brown. Luiz, entrando agora no tema do livro, né, você já falou disso, mas eu queria deixar mais claro. Houve muita discussão, em 2018 principalmente, como deveria se tratar Bolsonaro na imprensa. Muitos evitavam até usar o termo extrema-direita. Acho que da grande, o que se pode ter como grande imprensa, acho que só o El País usou esse termo. A gente usou o tempo todo, baseado no fato de que alguém está querendo romper com as instituições, claramente é um extremista. Né? Quanto a usar o termo fascismo, então, ninguém usa. Entre os analistas, se tem muito cuidado a usar esse termo. Agora estão aparecendo, mas entre os analistas, digamos, mais da grande mídia, você nunca vê um analista da Globo News dizer que o presidente é fascista ou se aproxima do fascismo. Aí eu queria que, que você explicasse sobre essa questão, que é o tema central do seu livro. O governo Bolsonaro é fascista? E como você pode definir isso com clareza? Sim, o bolsonarismo, para mim, é fascista, sem nenhuma dúvida. O governo não é bolsonarista apenas, né? O governo é uma composição. E ele caminha nas suas contradições. Se ele fosse inteiramente fascista, nós já teríamos certamente um regime institucional de outro tipo, francamente ditatorial. Nós temos limitações da democracia, nós temos ingredientes explosivos que limitam, inclusive prospectivamente, futuramente, o desdobramento da democracia, intervenções muito graves. Tudo indica que é esse modelo húngaro, é aquele que está em curso, com ou sem consciência. Aliás, você me permite um parênteses, porque eu não expliquei o boliviano. O húngaro é esse furtivo gradual paciente de corrosão progressiva das instituições e das leis. O clássico é aquele que ele considerou em 22 de maio, Tanque na Rua, sim, está na prateleira também. E o boliviano, ações policiais de forças armadas milicianas, não das forças armadas propriamente, que, entretanto, permanecem omissas. E as forças policiais locais acuam, dirigentes locais, lideranças políticas, chantageiam e o golpe se arma dessa maneira. São três as vias. Mas, enfim, o governo como institucionalidade ainda vigente e nas suas operações, ele é um amálgama, evidentemente. Mas a liderança do presidente, seu discurso, suas convicções mais do que explícitas e, portanto, bolsonarismo, que é o conjunto dessas intervenções, também complementadas por seus acólitos e seus seguidores, sem negação, por parte da liderança, compõe, de fato, uma nebulosa, uma configuração ideológica e prática bolsonarista. Então, são basicamente os valores que nós encontramos também no integralismo, pátria, Deus, família, tradição, né? O tríptico da TFP, tradição, família e propriedade, mais essa deslaicização progressiva na direção da afirmação do culto a uma certa divindade interpretada por uma ótica específica, excluindo as demais, etc. Então, nós temos esses valores que, projetados sobre a sociedade, determinam a supressão, ou desejam e apontam a conveniência da supressão de pluralismo partidário, porque partidos são segmentações e fragmentações e trazem conflitos e pontos de vista diversos, e a pátria deve unir-se em torno do seu líder, portanto, o desenho tende a ser totalitário, porque as instituições deixam também de cumprir seu papel de contraponto para o poder do líder, então elas acabam sendo enfeixadas e submetidas à liderança do chefe. E, além disso, um traço fundamental que distingue o bolsonarismo, por exemplo, da doutrina da ditadura militar ou civil-militar de 64, é o apelo à mobilização, né, e a capacidade de mobilizar, de acionar grupos sociais. Então, os grupos vão para as ruas e se empenham na conformação de uma identidade. Essa identidade se dá não apenas pelo contraste, pela diferença, como seria natural, mas pela identificação de inimigo, de um outro, aquele em relação ao qual o grupo se organiza como um agregado dotado de identidade. Esse outro é um inimigo a ser extinto, a ser liquidado, exterminado, belicamente, pela força, pela... E os inimigos têm muitas caras, né? E podem ser qualquer um, inclusive um dissidente, um ex-ministro, o próprio ex-ministro do governo, de repente, vira um inimigo, qualquer um pode ser um inimigo, né? Qualquer um. Os inimigos são imaginários ou reais, e são aqueles identificados pelo grupo de linchadores ou pela direção, né, pelo líder maior, apontando-se o dedo, a horda, a malta se lança como um grupo de linchadores, efetivamente. Esses linchadores operam no campo virtual, mas nada impede, nós já vimos ensaios disso, da transposição desse tipo de ação virtual na realidade efetiva, nas ruas. As milícias dão demonstrações dessa possibilidade. E quando o Bolsonaro se refere às armas e à disseminação das armas, né, e a defesa da liberdade, para que cada cidadão armado defenda a liberdade é a defesa dos seus valores, é ser livre para defender aqueles valores da sua ideologia, evidentemente. E esses que se armam, nós sabemos que, de um modo geral, serão milicianos. Cidadãos em casa não vão buscar uma arma para defender a sua liberdade, né? Isso se dá quando já há uma predisposição, um contexto, um treinamento. Isso facilita o armamento, o fluxo de armamento para as milícias que estão se desdobrando, que estão crescendo no Rio de Janeiro, e não apenas, né? E nessa semana a gente viu muito, Desculpe, Fausto, perdão. Não, eu que peço desculpa, que há um elemento que é muito importante. No fascismo clássico italiano e depois no nazismo, assim como no integralismo, o modelo econômico de referência é um capitalismo organizado pelo Estado sob a forma corporativista. Mas não necessariamente é assim. Nós já vimos que houve um endosso ao fascismo de liberais que são hoje cultuados como heróis do neoliberalismo, e nós sabemos que Pinochet foi apoiado por economistas liberais que, inclusive, aproveitaram o Chile sob as garras da ditadura mais sangrenta como o laboratório para experimentação da sua agenda. Né? O próprio Paulo Guedes... Teve lá, representando a Universidade de Chicago. Né? Exato. Então, a diferença, no caso, que é sempre mencionada em relação ao fascismo clássico, existe, mas ela não impede que haja a presença de todos os outros ingredientes que, afinal de contas, são essenciais. Porque a defesa do capitalismo continua, ela se redefiniu, não é? E não está dado, inclusive, que Bolsonaro fique com essa solução. E pode ter outras caras econômicas também. Você pode ser fascista na política e liberal na economia, né? Nada impede, né? Nada impede, claro. Eu ia perguntar sobre o que a gente viu nessa semana, que vários dos militantes mais radicais do bolsonarismo estão se dizendo decepcionados com o presidente, por ele ter abraçado o Toffoli, por ele ter indicado o ministro do STF que não era aquele radical que se esperava. E até que ponto você acha que essas decepções que aparecem, elas são significativas, ou quando precisar, daqui a pouco esse pessoal já está tudo de novo ao lado do presidente, dentro do projeto fascista dele? Olha, Fausto, eu lamento dizer que acho que eles estarão de novo com Bolsonaro no primeiro aceno, porque os ingredientes do fascismo estão lá, e se eles se decepcionam é com uma determinada postura que não se encaixaria no que esperavam. Se o presidente muda de atitude e os convoca, passa a atendê-los, então eles se sentem inteiramente ali identificados e representados, né? Luiz, e também um outro tema que eu queria colocar, tem um texto que achei bem provocativo do seu livro, eu queria que você comente, vou só ler a frase, quero que você comente. Tá. A Lava Jato foi a injustiça de transição para o fascismo. Sim, porque o que é que nós tivemos, né? O golpe parlamentar, 2016, 2013, a meu juízo, uma movimentação popular muito importante, da qual participaram protagonistas de todos os segmentos políticos, da esquerda, ou ideológicos, da esquerda à direita, aos outros que depois se definiram no caminho. E aquilo acho que não pode ser visto retrospectivamente como o ensaio geral para o avanço do fascismo. Os fascistas, os integralistas estavam lá, como outros que se opunham também estavam, né? E ali havia uma Babel de demandas e o reconhecimento de que era necessária uma transformação. E, enfim, naquele momento me parece que o governo do PT não compreendeu adequadamente os apelos, as mensagens, o que havia de positivo na reivindicação de mudança do sistema político, inclusive, etc. E essa acomodação fragilizou muito e, de alguma maneira, acabou, de fato, no desdobramento, gerando uma dinâmica que seria capaz de canalizar aquela energia. É como se nós tivéssemos um verdadeiro deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira ali, e uma energia extraordinária que se precipita, que se desprende, que não encontra no ano seguinte, 2014, canalização institucional, porque os candidatos não dialogavam com essa energia desprendida, senão tangencialmente. E essa energia desprendida podia vir a ser combustível de todo tipo de processo. Os segmentos, entretanto, à direita, que acabaram por canalizar, conduzir, recepcionar o que havia de vitalidade participativa, dando-lhe curso e direção. Aí nós temos a crise e as elites percebendo que aqueles que estavam enrolados com a Lava Jato, que eram os donos da fisiologia tradicional no Brasil, vendo que era um perigo para eles a Lava Jato, que a Lava Jato, de início, era um movimento que visava combater a corrupção, então havia esse desconforto por parte do PMDB e dos velhos fisiológicos, etc. As elites percebendo que era uma oportunidade de retirar o PT e as esquerdas do poder de uma maneira vigorosa, com apoio popular, fazendo com que uma agenda impopular neoliberal se implementasse. Intervenção, então, oportunista. Então, vamos trocar aqui então essas... O PMDB preocupado, vamos dar um jeito na Lava Jato, os outros vendo que era uma oportunidade da agenda da tal ponte para o futuro. E nisso se demonstra, inclusive, que o PT não estava controlando a Polícia Federal, nem estava controlando propriamente as ações da Justiça, do Ministério Público, etc. Quer dizer, é um ponto a favor do PT. Apesar de tudo que se diz, a atitude foi de tal ordem que todo esse processo que ameaçava também o PT estava em curso, sem intervenção, com pleno respeito à institucionalidade. Bom, aí vem... Talvez o PT não... Bom, você trabalhou lá, conhece bem o governo, talvez o PT não tivesse condições objetivas de controlar também a polícia e o Ministério Público Federal como talvez quisesse, se fosse necessário. O fato é que não controlou se queria ou não queria. Eu não vi nenhum movimento parte da Dilma sequer tentando isso. Não houve nenhum tipo de movimento do Ministério da Justiça nesse sentido, em nenhum momento. Inclusive, há até críticas pela inação nesse caso. Tal. Eu não vi essas ações. Mas, enfim, independentemente das subjetividades, objetivamente, o PT, nesse caso, se comportou de forma absolutamente democrática, mas... O golpe parlamentar se deu inventando-se aquela história. Imagina, se a pedalada fiscal derrubou uma presidente, imagina o que Bolsonaro já fez com a Constituição. É de um cinismo, uma hipocrisia, a leitura oficial desse período, que é alguma coisa realmente lamentável. Mas, enfim, nós tivemos, a partir daí, uma campanha midiática fortíssima contra o PT, contra Lula, respingando nas esquerdas de uma maneira geral, e se instalou uma patologia que é o antipetismo. Veja, não há nenhum problema na crítica ao PT, a crítica pode ter todas as razões do mundo, isso é muito diferente do antipetismo irascível que atribui ao partido toda a responsabilidade pela crise, responsabilidade integral por corrupção no Brasil, e que atribui a crise econômica à corrupção, quando, de fato, se alguém contribuiu para a crise, não foi propriamente a corrupção, mas o combate à corrupção que se deu de modo ilegal. Nesse contexto, a justiça começa a operar seletivamente com o limite da orientação política e a vazar cotidianamente informações de forma seletiva. Isso é claro para qualquer observador com mínimo de neutralidade, com mínimo de isenção. Houve, evidentemente, a escolha de alvos, houve procedimentos ilegais por parte dos que atuaram na ponta, conduzindo ali as investigações junto ao judiciário, sobreposições entre o Ministério Público e magistratura, e nós tivemos episódios lamentáveis, evidentemente violando a Constituição, como o vazamento da conversa de Dilma e Lula, por exemplo. É uma coisa absolutamente escandalosa gravação feita fora de prazo legal e vazada para o sistema Globo de Comunicação. E o que, que o Supremo fez? As instituições estão funcionando, atenção. É, as instituições já não estão funcionando tão bem assim, né? Não, mas assista a isso. Assista a isso e o juiz continua responsável pelo caso. É inacreditável. E, bom, e nós vamos até a condenação de Lula, que é uma... Enfim, é inominável, não tem como classificar, porque uma manobra política para excluí-lo da disputa. Há 21 dias ele seria eleito, talvez até no primeiro turno, ele tinha 39, Bolsonaro 21. 21 dias no primeiro turno. Se exclui o competidor mais forte das eleições num julgamento em segunda instância, que se dá num tempo que, obviamente, não é comum, com três decisões que são combinadas de uma maneira... Olha, é muito triste quando a gente olha isso tudo. E a mídia divulgando para a sociedade uma certa interpretação, recebendo lá da Lava Jato as informações e heroicizando seus protagonistas e acolhendo acriticamente todo o discurso punitivista, etc. Então, se criou no país esse espaço, né, que é lamentável e evidente nesse contexto. Os outros elementos considerados, dá para entender como é que Bolsonaro chegou ao poder. Portanto, a mídia e essa campanha e a Lava Jato no núcleo central foram responsáveis pela emergência do fascismo. E por que injustiça de transição? Porque foi a transição efetivamente para o fascismo, e injustiça porque é o que caracterizou, ao fim e ao cabo, a despeito daquelas boas intenções iniciais, pelo menos aparentes, a Lava Jato, né? Então, nós não tivemos justiça de transição quando passamos da ditadura para a democracia, pagamos um preço até hoje, mas agora tivemos a injustiça de transição abrindo espaço para a emergência do fascismo. Bom, a gente está chegando perto do final, mas eu não queria concluir a live sem falar de violência policial e como ele se relaciona com toda a ascensão do fascismo que a gente tem visto com o Bolsonaro, porque é um tema para a gente na Ponte Central, a gente criou a Ponte em 2014, a gente sentia que, empiricamente, por ser jornalista, por conhecer a realidade das periferias e ter testemunhado a violência extrema com que as polícias se comportavam em relação à população, populações negras e pobres, sabia que isso era incompatível com uma democracia, que isso era um desafio que a democracia tem que resolver se quisesse ser chamada mesmo de democracia. Isso era muito nítido para a gente. E a gente também sabia que isso era algo que ia além das polícias, que, como você mencionou um pouco antes, a violência policial é todo um complexo, né? Porque tem o policial que mata, mas também tem o Ministério Público e tem a Justiça que validam essas mortes feitas pela polícia. É, como diz a Débora Silva, das Mães de Maio, a polícia mata e o Ministério Público enterra, né? Então, mas o que era nítido para a gente é que a violência policial era algo que minava a democracia brasileira, tinha algo que ser combatido, mas o que a gente ainda não tinha uma percepção é de que não combater isso iria criar algo que, com o tempo, iria chegar ao poder e minar a própria democracia. Você menciona no livro que essa força policial, acostumada à ilegalidade, acostumada a matar, executar, prender, tudo fora da lei, que passou tantos anos sem sofrer qualquer tipo de restrição, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, seja de qualquer força que fosse capaz de colocá-los dentro das normas legais, ela acabou se tornando um corpo com ideias próprias, né, que foi encontrar como representante toda essa bancada da bala e, finalmente, o Jair Bolsonaro, que chegou ao poder com toda essa proposta de extrema-direita que a gente tá vendo agora. Então, a violência policial que não foi enfrentada pelos governos democráticos tem muita responsabilidade, essa falta de enfrentamento à violência policial pelos governos democráticos tem muita responsabilidade por a gente estar chegando onde a gente chegou agora, né, Luiz? Inteiramente. Isso, para mim, é crucial, é absolutamente crucial. em certo sentido, eu dediquei minha vida e vida de militante, vida profissional a isso, a esse tema, a essa questão, com essa perspectiva exatamente. Mas é muito difícil que isso seja entendido e é não apenas entendido na sociedade de uma maneira geral e nas forças conservadoras, o que seria, até certo ponto, em parte compreensível, mas até mesmo nas esquerdas, nós chamamos a atenção, os movimentos populares, vocês, etc., mas nenhum partido levantou essa bandeira com propostas alternativas muito claras para além da denúncia, da crítica, não é? Comprometendo-se com a reconstrução e chamando atenção para os riscos históricos, para o que estava efetivamente em jogo. A democracia, o jogo da democracia se travava aí. Então, veja, você tem toda a razão, e é justamente também o que eu defendo no livro. Nós tivemos a transição democrática e a transição para a democracia, ou para o que podemos ter de democracia, e essas negociações se deram pelo alto entre as elites, como é o padrão nacional. Essa é uma sociedade, a gente sempre repetir, marcada pelo racismo estrutural, por desigualdades de classe, cuja violência se derrama, enfim, sobre o conjunto, né? Então, desigualdades brutais, abissais, racismo estrutural. Essa foi a nossa história. Negociações pelo alto, transições por cima, modernização conservadora, capitalismo autoritário intrinsecamente. Bom, a transição se deu nas negociações das quais participaram os militares egressos do regime declinante. A correlação de forças na época ainda concedia aos militares a oportunidade de fazer o que fizeram. O que fizeram? Reservar uma área institucional, a segurança pública. Nessa ninguém toca, aqui ninguém se mete. Vocês tratam das outras instituições, essas aqui permanecem como estão. E nós, então, consagramos a estrutura organizacional das polícias na Constituição, artigo 144, e transitamos, então, para a democracia com duas temporalidades, por assim dizer. O tempo da democracia, com movimentos sociais que se dinamizaram, conquistas diversas de direitos, ampliação da cidadania, depois políticas afirmativas e de cotas, inclusão, perspectivas novas que se abriram até para redução de pobreza e no horizonte até eventualmente enfrentamento das desigualdades, etc., com muitos limites e contradições. Do outro lado, o tempo da segurança pública e da justiça criminal, que era um tempo congelado, o tempo da ditadura e a ditadura que ecoava o passado, inclusive escravocrata, porque essa é uma história de atavismos, de permanências. E quem tentou mexer com esse tempo da ditadura que se mantinha, como não conseguiu, né? Você fez um exemplo, né, Luiz? Sim, sim. Há muitos exemplos que tentamos mexer com isso. E mesmo lá no processo constituinte, alguns tentaram. Eu lembro que Hélio Bicudo tentou, por exemplo, Paulo Sérgio Pinheiro, figuras notáveis que, enfim, entre outras, né, que se esforçaram em vão ali. O fato é que nós, então, tivemos isso, um novo momento, o país inteiro se adaptando ao novo contexto democrático, as instituições se transformando, se reinventando algumas, e um processo de renovação que arejava esse nosso país, continente, etc. Por outro lado, essa área congelada de um tempo imóvel, por assim dizer, que vai se constituir uma espécie de enclave na democracia. Porque quando você traz estruturas organizacionais, com elas vêm valores, crenças, visões de mundo, modos de construção de lealdade, de identidade, etc., práticas, né? Então, nós tivemos essas culturas corporativas que vinham nas estruturas organizacionais, né? E que permaneceram com o avanço da democracia, intocadas praticamente, embora haja muita gente excelente fazendo um esforço enorme, está aí o movimento de policiais antifascismo, a heterogeneidade no interior das polícias, como de resto no interior das instituições. Mas o que predominou sempre foi essa tradição que vem, traz consigo as escuderias, traz consigo os torões da ditadura e traz consigo os ecos da escravidão, traz consigo o racismo estrutural impregnado. Bom, isso vai sendo testado no dia a dia e as instituições que fazem a ponte, aí no pior sentido, né? No pior sentido. São o Ministério Público, a Justiça, os políticos, o Executivo, etc., que vão tolerando e vão abrindo espaço com cúmplices, né? E o enclave refratário à democracia, aos valores democráticos, à cidadania e à autoridade da República. A autoridade civil republicana era rechaçada. Nenhum governador comandou polícia nenhuma. Essa é a realidade de quem conhece a área. Poucos admitirão isso. Um deles foi até o Witzel, numa reunião que era pública, embora virtual, em que ele chegou a dizê-lo. Né? Raramente isso é dito. Os governadores fazem o teatro de que mantém aquela formação hierática, as hierarquias são cultuadas, as fardas, as cerimônias, e há, portanto, uma espécie de estética que sugere comando, controle, mas não há. Os governadores, o poder civil não manda. E internamente, muitas vezes, o comando tampouco, porque a autonomização na ponta, em função até, como eu procuro demonstrar, da própria política de violência, de execução policial, de execução por parte de policiais. Eles se autonomizam, acabam negociando a sobrevivência, criam nichos próprios com próprios interesses, daí se desdobram em milícias, isso tudo se cruza com um bico, com um segundo emprego ilegal, informal, na segurança por informal ilegal, que é um tabu. Se você quiser criar, você sabe disso. Problema para qualquer autoridade na área, você pergunta sobre segurança pública, sobre segurança privada, a ilegal e informal. Quem é que controla? A Polícia Federal tem essa responsabilidade, mas não tem nem pessoal, nem disposição, nem teria condições de controlar. Esse é um universo com uma dimensão, digamos, bem-intencionada, honesta, de simplesmente trabalhadores que são hiperexplorados, os cidadãos policiais, ganharem a sua vida, complementando salários. E, por outro lado, como isso não é vigiado, você tem ali a possibilidade de que o pior seja gestado, como o caso das milícias. Mas, então, esse enclave que resiste ao poder republicano, às autoridades civis, à cultura democrática, esse enclave está sendo protegido de alguma maneira alimentado, né, nesse processo todo. E esses grupos que são hegemônicos, eles não aderiram ao Bolsonaro. Eles eram bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro. Eles já eram bolsonaristas antes de Bolsonaro, eles eram ardorosos defensores desses princípios integralistas, sem sabê-lo necessariamente, é claro. Inclusive, a ideia da revolução destruidora está presente nos dísticos, nos lemas, nas canções entoadas, nos treinamentos. Então, eles cantam destruir, né? A justiça para eles, a luta... Homem de preto, qual é a sua missão? É entrar na favela e deixar corpo no chão? Né? Exato, mas há também, e eu cito no livro, as referências também à própria ideia de caos e destruição. Nós trazemos a favela contra os bandidos, caos e destruição. Essa ideia do guerreiro, né, contra o mal, que extingue o mal. Né? E isso é curioso, porque coincide com a linguagem antissatânica, antidemoníaca, nos exorcismos de certas igrejas lá na base. O outro é o mal, e o mal tem que ser exorcizado. O mal tem nome, cara, espiritual, né? E se corporifica, se materializa. E aqui nós temos o grande mal, que tem de ser exterminado e liquidado. Bolsonaro encarna, corporifica esse milenarismo neointegralista, neofascista, que já estava gestado. O ovo da serpente já não era ovo, já tinha germinado, esteve sempre conosco, aqui ao lado, ao nosso lado, e nós assistimos às suas ações e não entendíamos que o que estava em jogo não era só a vida de alguns supostamente delinquentes, transgressores. O que estava em jogo era a reafirmação do racismo estrutural, das desigualdades, e era uma imposição de limites à democracia, ao poder civil e ao poder republicano. E Bolsonaro entende isso automaticamente, instintivamente, porque ele é isso também, e ele emerge naturalmente, corporifica esse espírito, o encarna e o inscreve na política. É assim que se deu, a meu juízo. Inclusive, você menciona no livro, num país regido pelo ódio, uma sociedade em que o ódio seja o afeto predominante, reinará quem o personificar mais do que o representar. Bom, a gente já estourou bastante tempo, mas eu queria tentar encerrar aqui com um pouco de esperança, né, olhando para o futuro. E eu queria perguntar da minha tia, né, o que vai acontecer com a minha tia e qual vai ser o papel da minha tia, né, nessa história toda. Há um tempo atrás, falou-se muito sobre até que ponto o brasileiro é ou não é fascista. Quando você tem um governo como o de Bolsonaro, com tudo que ele faz, tendo 40% de aprovação, até que ponto não dá para dizer então que todo mundo é fascista, já que todo mundo apoia o governo fascista? Então, há algum tempo viralizou um texto que dizia sua tia não é fascista, está sendo manipulada, que dizia que atribuindo o papel da seção da extrema-direita às redes sociais, tema, por exemplo, do documentário O Dilema das Redes. Esse texto tirou várias outras respostas. Textos que diziam, não, sua tia é fascista sim. Né? O Arnaldo Branco tem até uma charge, que mostra uma tia vestida com a roupa do SS pisando no cartunista e dizendo, eu sou fascista. O Arnaldo Branco respondeu, eu percebi, tia. Então, a pergunta que eu queria fazer para a gente dizer, e daqui para frente, né? Como é possível resistir a isso? E aquela pergunta que todo mundo se faz, até que ponto o bolsonarismo encarna ou não o fascismo presente nos brasileiros, até que ponto Bolsonaro, no fundo, é o que o brasileiro quer, e como resistir a isso? Né? Afinal, a minha tia é fascista? Eu tenho uma visão a respeito de opiniões, ideias, valores e cultura que não é única, certamente haverá colegas que concordem, mas não é a predominante. Eu acredito que, com frequência, há composições que são muito dinâmicas, plásticas, flexíveis, e elas se dão e se dissolvem, depois se armam novamente. Não necessariamente há compromisso com coerência, com fidelidade a tal ou tal crença, ou a significados que se lhes atribua. Tudo isso torna uma situação aparentemente estável, no fundo instável, com potencial sempre disruptivo, dado para o bem e para o mal. De modo que... Para o bem também. Para o bem também. Então, hoje, eu diria que basta que haja uma experiência pessoal ou na mídia que mereça respeito por parte da sua tia, que mereça atenção, que mostre o drama humano individualizado de alguém que foi hostilizado por uma medida de Bolsonaro, o que mostre um indivíduo inocente, nos termos da sua tia, que é vítima da brutalidade policial, ela pode perfeitamente chorar, experimentar a empatia e a compaixão e se identificar com a mãe desse rapaz, dessa moça, eventual vítima desse tipo de brutalidade. E nesse momento, se isso se associar a uma possibilidade de canalização em discursos e práticas, é possível que ela dê mais algum passo. Por outro lado, isso tudo se perde diante de um outro teatro que o grupo político de Bolsonaro faça, diante da monstruosidade de bandidos ali espetacularmente exibida, diante de discursos que costurem práticas e justifiquem, mas isso, por outro lado, acaba sendo atropelado adiante. Eu acho que há muita incerteza e assim como não se pode cobrar classificações identitárias como se elas não fossem um processo de vida sempre em aberto, sempre em redefinição, também do ponto de vista de quem não é politizado, quer dizer, que não se identifica com o mundo político, e que é a imensa maioria, há muita flutuação e há potenciais na cultura, nos repertórios culturais brasileiros, que apontam para fraternidade, solidariedade, empatia, compaixão, como há também no repertório apoio a linchamento, a confusão entre justiça e vingança, racismo propriamente, todos os tipos de estigmatização. E, além disso tudo, eu acho que uma insegurança muito grande, sobretudo nos machos, e também nas mulheres que são, de alguma forma, partícipes da cultura do machismo, que podem sê-lo também. O que é essa insegurança do macho à qual o Bolsonaro oferece uma resposta, nesse momento, preciosa? É aquela insegurança que provém de um universo de transformações profundas, transformações que apontam muitas vezes para horizontes emancipatórios em que se dissociaram corpo, sexo e gênero, permitindo reconfigurações criativas realmente inovadoras, para além de todas as classificações tradicionais e de todas as categorias, de tal modo que ser homem ou mulher, anatomicamente, não pode mais significar compromissos permanentes com tais ou quais modalidades de diferenciar a sexualidade ou de apresentar-se publicamente em gêneros pré-definidos, etc. Essa confusão, que é extraordinariamente libertadora, é uma explosão de camisas de força que embotam a criatividade e a experiência humana, o exercício de suas potencialidades. Isso tudo acabou se somando à era das incertezas no campo da economia, do emprego, do trabalho, em função das novas tecnologias e dos arranjos, sobretudo da precarização que provém da afirmação da agenda neoliberal. Então, no contexto de muita insegurança, a demanda mais sentida não é por ordem, no sentido superficial, no sentido da segurança pública, mas é a demanda por ordem ontológica, no nível mais profundo. O que se deseja é a ancoragem ontológica, é aquela referência, o que é homem, o que é mulher. Então, o que pode ser a relação amorosa, o que pode ser a família. Menino veste azul e menina veste rosa, como disse a Damar. É, essa, digamos, a, muito clara, a versão caricata. Essa é a versão caricata, mas sob a versão caricata e debaixo do solo, no fundo, está o macho que sabe que dentro de si contém tudo o que é humano, como todos nós, e, portanto, todos os potenciais e os desejos e os afetos e as emoções, e como todos esses impulsos se cruzam. E, na medida em que o repertório do mundo se abre com essa inventividade emancipadora, esse que não sabe lidar com a possibilidade, as possibilidades internas do seu próprio desejo, busca exorcizar essas possibilidades, terceirizando-as e queimando os que encarnam essas possibilidades, de modo a bloquear-se sob essa blindagem neurótica que o faz sofrer muito, mas o persuade de que ele é, afinal de contas, o homem que se instala na linhagem patriarcal e falocêntrica da história brasileira e universal. Esse lugar, esse homem inseguro, sente que é o lugar que Deus determinou, que é o seu lugar essencial, que é o lugar natural. E Bolsonaro encarna esse movimento e responde ao apelo por ordem nessa dimensão mais profunda. Aquilo é o homem, aquilo é a mulher, o amor é esse entre eles, é isso que é possível, e a família é o que se daí deriva. Quando nós dizemos família, tradição, propriedade, nós não estamos falando de banalidade, nós estamos diante de um diálogo inconsciente, profundo. É esse macho abalado, é o patriarcalismo falocêntrico abalado que encontra no fascismo uma ancoragem num momento de assombro, de medo, de insegurança, de precarização também. Então, nós temos que considerar não necessariamente a sua tia, mas o homem da esquina que fala às tias e às mulheres, o pastor que lida com o pecado no mundo, e tudo isso ganha, portanto, foros distintos, toca a sensibilidade de maneira muito diferente. Então, nós estamos sempre diante de possibilidade de renovação, de recomposição, há vários códigos dados na sociedade brasileira, mas há na sociedade brasileira também as raízes imperialistas, as raízes brutais, há o racismo estrutural que atravessa classes, que é a nossa herança, e há também esse pavor do patriarcalismo assombrado gerando esse efeito reativo. Então, é possível até que haja mudanças, sim. Eu nunca atribuiria alguém o epíteto de fascista, porque isso exige uma identificação ideológica que nem todo mundo tem, né? Ah, e o grupo que assim se define é certamente um grupo minoritário, mas isso não significa que não possa cultivar adesões por aí, na medida em que o medo fecunda essas adesões. Então, o jogo está sendo jogado, né? Ainda tem muito que por acontecer, né? Muito. Bom saber. Luiz, quero agradecer muito a sua participação. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até agora a live, que estourou o nosso tempo, mas acho que valeu a pena para todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar depois com a live disponível no ar. Ficou claro por essa conversa também, em vários momentos o Luiz falou, a importância da mídia, da cobertura midiática em toda a questão que envolve democracia e fascismo. E pensando nisso, a ponte existe para levar o que outras mídias não levam, para contar essa história da violência policial, os efeitos do racismo e do preconceito de gênero e raça sobre a população brasileira. E por isso eu peço que todos apoiem a gente, preciso do apoio de vocês. Então, por favor, vamos lá no ponte.org/tamojunto, dê o seu apoio, é muito importante. Todo jornalismo tem um lado, escolha aquele que está do lado seu. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu faço questão, se você me permite, ainda de endossar isso que você disse. Eu já disse isso durante a live, mas a ponte é indispensável para nós, para a resistência democrática. Tudo que vocês fizeram até hoje, tudo isso tornou vocês uma referência fundamental para nós. Então, nós temos de estar ao lado de vocês, nós precisamos de vocês. Eu agradeço muito a você, Fausto, também ao Amauri e ao Vitor, que está tornando possível esse encontro nosso. Um abraço, Fausto. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.